Raposa, Canelão 012. Ele no visual, depois do Chanel 143. dois autorizados, sinal para o Braé, porta da puta. Sinal da 012. Bravo Nordeste, à esquerda da Lambda. días, Juan, ¿sí, Cerón? Outro lugar 0, décima 8, velocidade 9, volta mais.